distante. É a solidão em seu melhor estilo. Por mais que eu grite, que eu cante, minha cabeça tá que é uma loucura. Por um motivo qualquer, talvez saudade dos beijos de amor de alguma mulher. Eu fico olhando pro teto, pra um ponto fixo e seguro, até me sentir mais completo, determinado e maduro, pra eu me soltar sem receio, pra vida que eu me proponho, pra eu me envolver cada vez mais inteiro com as coisas que eu acredito e que eu sonho. E agora eu sonho com alguém, alguém tão louca e tão incrível, que ainda acredita. Sensível.